frequenza del faro Oslo è maggiore. Oi, Salvador, é o Tango Mike Hotel retornando? Chega, Tango Mike Hotel. Formando o término do reboque, ponte 9, bom dia, obrigado, senhor. Gente, Tango Mike Hotel, obrigado, valeu. Salvador até 3520. 3520, prossiga. Já possui a cópia, então fica um 150 para Aracaju. 150. Estou autorizado no 150 para Aracaju. Está pronto cópia? Pronto cópia, da 3520. 150, Aracaju, decolada pistão na zero, sai da Pucajama para Jama direto. Controle 120, decimal 8, responde 5417. Autorizado nível 150, Aracaju, decolando da 120, na saída Jama, corrigindo, saída Puca, transição Jama para direto. O controle 1208 e o transponder 5417, na 3520. Correto, então 3520, chama para o pushback, assinado. Camarada, 3520. Desculpa a brincadeira aí, tá?